falar de violência, né? Todos nós somos contra a violência. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai dizer que é contra a violência. Porém, todos nós somos violentos, em algum grau, de alguma forma. Parece estranho, mas é um fato para a gente pensar. Todos nós também temos educação. A diferença é que as nossas educações são diferentes. Às vezes a gente até fala, né, que tal pessoa não tem educação. Na verdade, ela tem. A educação dela é diferente da nossa. A educação dela pode estar, ou a minha, distorcida. Então as coisas não funcionam de forma harmônica, não se encaixam. E onde não tem educação, ou tem pouca educação, é necessário mais leis. Quanto mais leis existem, é por falta de educação, ou a gente pode também dizer por falta de ética. Onde existem pessoas educadas, éticas, a lei se desfaz. Ela não tem necessidade de ser aplicada. Cada um sabe do que tem que fazer. Mas falando da questão de violência, de uma forma mais humana, de uma forma mais próxima de nós, todos nós já sentimos aquela vontade de nos vingarmos de alguma coisa. Às vezes até levamos isso em frente. E a vingança, está escrito aqui no Evangelho, ele nos diz que é um resquício ainda bárbaro do nosso primitivismo, do ser humano lá de trás, que nós ainda estamos manifestando. Apesar de todo o tempo que a humanidade existe, de nós acharmos que a gente é educado, civilizado, nós ainda manifestamos coisas tão primitivas e achamos que isso é certo. Quando nós fazemos, nós atestamos, nós justificamos por quê e achamos que temos razão. Mais uma coisa para a gente pensar, né? Isso indica o quanto atrasado a gente ainda está nesse transcorrer da vida que é. A violência que a gente vê ao nosso redor todos os dias, a tal da violência urbana, que não só vemos, mas manifestamos também, ela tem origem, ela nasce naquilo que nós consumimos, não apenas no nosso primitivismo, mas durante todos os nossos dias, a gente absorve o quê? Televisão, não que ela seja ruim, mas o conteúdo que nós estamos absorvendo talvez não seja adequado. Nós sabemos que existem programações que incitam violência. Outros meios de comunicação, como o jornal, quando nós abrimos ele e vamos procurar lá nas páginas policiais o que aconteceu, né, uma busca, nós vamos direto lá. Através das nossas conversas diárias com as pessoas, nós, os nossos assuntos acabam sendo em torno desse mesmo motivo. Então nós estamos alimentando essa questão da violência que ainda existe em nós e que nós estamos perpetuando ela. Nós estamos mantendo ela viva, a chama acesa. Mais uma coisa para a gente pensar, no que nós estamos consumindo. Aqui nos diz que atormentados pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas, nós sofremos transtornos da mente e da angústia. E às vezes, num instinto de preservação, de defesa, nós agimos de forma agressiva. Nós temos apenas dois exemplos de válvulas de escape dessa violência que nós carregamos, que é o trânsito e são os esportes. Quando nós entramos dentro de um veículo, nós nos sentimos protegidos pela armação dele. E ali nós podemos tudo. Nós agredimos através de várias maneiras. Nós podemos fazer o que bem quisermos e nos protegermos de uma certa forma. Através dos esportes, a mesma coisa. Nós damos vazão a uma violência que às vezes está contida dentro de nós. Porque lá naquele lugar pode fazer isso. Lá pode xingar, lá pode brigar, lá pode fazer de tudo. Mas será que pode? Mais uma coisa para a gente pensar. Quando nós pensamos em violência, nós estamos abrindo, como se diz aqui na casa, nós estamos abrindo a nossa frequência para que aqueles que pensam da mesma forma que nós, sejam encarnados ou desencarnados, eles se somem ao nosso pensamento. A gente se une, a gente ganha força. Aquela ideia, aquele pensamento, aquela vontade, ela encorpa. Então, muitas vezes, a gente dá fim àquela ideia, consegue fazer com que ela se manifeste. Muitas vezes, nós somos mais controlados. A gente tem o pensamento, tem o desejo, mas a gente não faz, não manifesta. Porque, como eu falei das leis, né? Tem sempre alguém nos observando, as leis punem, e eu não quero isso, então eu me controlo. O que a gente sabe, mas não lembra, é que quando a gente deseja, quando a gente pensa nisso, a gente já está cometendo uma certa forma de violência. Ela só não é uma violência física, e às vezes até é, porque atinge de uma forma energética a outra pessoa, mas a gente não está lá pegando ela, mas a gente está agredindo de uma certa maneira. Isso está acontecendo, a gente está plasmando a violência que a gente não vê, mas outros percebem. Nós, às vezes, percebemos quando somos tocados por essas energias ruins. Então, que a gente possa também pensar sobre isso. A gente fala, né, que o nosso mundo hoje está difícil, está mais violento, está complicado, que não tem solução. E a gente volta de novo ali para o início, sobre aquilo que nós estamos consumindo. A gente acha que é isso, porque tudo, o que dá mais atenção da gente ler? Os fatos, as tragédias, as coisas que chamam a atenção, as catástrofes, as coisas boas que acontecem, elas passam rápido. Elas não ganham em emoção, nós não nos importamos com isso. Porque talvez a gente ainda esteja um pouco mais próximo das outras do que dessas. Então, o mundo não está pior, não está mais violento. Se a gente for procurar, a gente vai perceber que existe muito mais coisas boas sendo feitas hoje. Só que o bem, ele não é feito abertamente, ele é feito, às vezes, de uma forma velada. Quantas pessoas colocam o nome de outras pessoas naquela caixinha das irradiações? É uma forma de fazer o bem. E alguém fica sabendo disso? Não, né? Não é lido o nome das pessoas? Não é lido quem coloca? Mas é uma forma de bem. E uma forma muito poderosa e forte disso acontecer. E nós, de uma certa forma, seres humanos, nós constantemente pregamos a paz, ouvimos, né? As pessoas pregando a paz, principalmente entre povos que vivem em conflito. Mas a gente sabe que o que se fala tem um grau menor do que se faz. Então não adianta nós falarmos em paz, que temos que ser irmãos verdadeiros, se nós continuamos produzindo cada vez mais armas, produzindo cada vez mais motivos para que tenhamos conflitos. Então, que seja também essa mais uma coisa para a gente pensar. Nós precisamos, primeiramente, é desarmar o espírito que habita nesse corpo. Sem desarmar o espírito, nós não chegamos a um desarmamento físico. Nós temos que construir novas ideias, novos conceitos sobre aquilo que nós pensamos. E para não falarmos só em violência, porque o título é Educação e Violência, e falei no início que quanto menos educação, mais leis, Então, o antídoto, a solução para a questão da violência é a educação. E quando a gente fala em educação, a gente pensa em escola. Eu, pelo menos, penso em escola. E está errado. A educação, ela começa quando nós estamos ainda no ventre materno. Parece estranho, mas a gente já falou sobre isso. Nós somos espíritos. E quando a gente está ainda em fase de gestação, a gente pode sim ser influenciado. Através do carinho, que não só a mãe, mas as pessoas ao redor possam passar para aquele espírito que está novamente reencarnando. Não só através do carinho, mas falando com ele, que ele vai ser bem aceito, que estão aguardando ele com muita esperança, com vontade de vê-lo. Quem de nós não gostaria de ser recepcionado dessa forma? Acredito que todos. Então, que a gente possa também fazer esse giro dessa roda, possa inverter e passar para os outros essa mesma sensação. A educação começa ali. E nas fases, principalmente de infância, são aquelas em que nós temos a grande possibilidade de educar verdadeiramente. É onde as tendências começam a aflorar e onde os cuidados, principalmente dos pais ou daqueles que fazem as funções de pais, se tornam ali verdadeiramente como uma missão, uma necessidade, uma forma de começar a criar uma mudança. Nós temos uma situação e se nós deixarmos com que ela continue, é só a gente parar e pensar no que aquilo vai se tornar. E se nós agirmos dentro do que diz o Evangelho, Jesus nos passou, o quanto nós podemos realmente modificar. Não apenas aquela pessoa, nós estamos modificando a nós mesmos. Primeiramente, tudo que nós fazemos reflete em nós, a mudança é em nós. E talvez a gente consiga ajudar alguém. O Espírito da Verdade, que nos cita aqui do Evangelho, em vários textos, uma frase que ele nos diz, bem no início, é: para nós espíritas, amai-vos e instruí-vos. Além do amor, nós precisamos continuar buscando a reforma íntima de cada um de nós, para que a gente possa realmente começar a andar nessa senda, nesse caminho que se abre para nós. Tem um pequeno parágrafo dentro aqui do capítulo 11 que fala sobre a lei do amor, para a gente entender, né? Ele nos diz que no seu início o homem não tem senão instintos, lá quando foi criado, apenas instintos. Mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Então, nós falamos sempre na questão da evolução do trabalho constante e incessante, que é o que vai nos levar a sermos cada vez melhores, melhores no ponto de vista eterno, não apenas pensando nessa única passagem que nós temos por aqui, que a gente não sabe nem quanto tempo vai ser. De uma hora para outra, a gente é chamado. Mas nós temos que trabalhar em cima do ser eterno, daquele que quando voltar vai trazer todos os atributos que já tinha, que trabalhou, que solidificou dentro de si. Só podemos ensinar aquilo que sabemos. Quando se fala de educação, a gente acaba achando que nós estamos sempre muito à frente. Mas nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. Então, cada um de nós, que nós possamos primeiro nos educarmos para poder, a partir daí, transmitir para todos aqueles que estão ao nosso redor, que dependem da nossa orientação, os ensinamentos de forma correta, mas primeiro a nós mesmos.